Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para quarta-feira, dia 13 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai trazer-lhe, tal como lhe prometi ontem, uma música dos Dream Theater chamada Consciousness, Stream of Consciousness. Esta música tem quase 12 minutos. É uma das grandes obras do Dream Theater na parte instrumental. Sem dúvida, algo memorável, que vamos ter então a oportunidade de escutar então a partir de agora. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Daqui a pouco começa mais uma edição de Chiptuning. Fique bem, boa tarde e até amanhã.